Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla. Estourou o fone aqui no meu ouvido. Sou Joel Suki e disparamos ao que tengamos que disparar. Salvemos e la tengamos que salvar e alimentamos que la tengamos que alimentar. E já descobrimos qual tour corresponde. Acho é porque eu putei aqui frases do Red Dead 2. Aí apareceu um site em espanhol que tinha as frases do Red Dead 2. Essa frase ele tá falando sobre o Kira Duff, né? O O'Driscoll. É o cara que, que ele pega lá no começo, né? E eu sou o Júlio, e tanto nos games quanto na vida, nem sempre os melhores vencem. E o barulhão aí de avião aí dentro do PS4. A turbina, né? É o barulho da sorte. Da primeira vez que eu gravei, o meu também era desse jeito. Aí é pra poder voltar aos antigos tempos e lembrar a primeira vez que eu apareci. E aqui é o Jota. E se não fosse pela aquela merda daquele final, era um 10. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Red Dead Redemption 2 e 1 também, né? Só que o Jota não jogou 1, né, e não vale de nada. Mas o primeiro jogo que eu sei que é de faroeste, que o cara jogou, é aquele Sunset Riderzão ali. Mas era pra ter o Cormano nesse jogo aí. Já digo logo, Red Dead 2 era pra ter o Cormano. Pelo menos algum personagemzinho com sombreiro, né, assim. O que é mais curioso é que o Cormano é o mais paia de todos e ficou mais famoso, mano. É, que pai o quê, mano? Tu é doido, né? O bicho tem uma 12. Não tem como o cara ter uma 12 e ser paia não, né? É um cara com 12, ele fica só amado na hora, mano. O cara é mal, tá com 12. Red Dead Redemption 2, mas quando saiu o trailer, né, a gente já ficou louco, eu e o Júlio. No grupo já tava, caralho, puta que peita, meu irmão, tu é doido. Eu me lembro que nessa época eu caguei fortemente, porque eu não tinha jogado um, então foda-se. Pois é, mas é porque o Red Dead 1, mas ele já foi um jogo, assim, especial demais, mas ele já tem uma carga zona gigante, também porque ele é da Rockstar, né? A Rockstar ali com GTA, né? Os GTAs ali, sempre são jogos esperados, né? Por todo mundo. E o Red Dead não foi diferente, não, mano. Desde o primeiro, mano, quando a gente jogou o primeiro, porra, cadê o 2, mano? Os caras demoraram 8 anos, mano, é isso, mano, pra trazer o 2. É o tipo de jogo que se lançasse um e o 2, o cara comprava os dois, mano. Não, assim, o cara anunciasse assim, ó, Red Dead 2, com a fonte Arial na tela preta, o cara já ficava doido já. Precisava nem ter imagem, né? É. A capa no World Art, né? Pra quem ouve o Azilla há muito tempo, vixe, é mesmo. Sabe que o primeiro episódio do Red Dead foi... Do Azilla foi sobre Red Dead, né? O episódio que não saiu, né? E depois vocês lançaram como 50, como especial, alguma coisa do tipo. É, tava falando do Red Dead, né? Caralho, mano. 8 anos atrás, mano. 8 anos atrás, mano. A vida da gente era diferente, mano. Completamente. Aconteceu tudo... Aconteceu muita coisa, mano, depois. O filho do Júlio não deve ter a cidade ainda. O Jota aí só jogando Mu e Ragnarok na Lan House. Na verdade, nesse tempo, eu era top rank no Lunia, viu? Na época que saiu Red Dead 1, eu tava com PS3 Fat, 80 gigas. É doido, mano. 80 gigas, mas o cara compra o PS4 de 500 gigas ali, não dá pra porra nenhuma. Deixa o cara instalar no jogo. Tá dois jogos, Red Dead 1. É. Acho isso aí é uma coisa que é violenta, viu, mancho? Esses jogos estão com um tamanho muito grande, mancho. Só o Red Dead é 100 gigas, mano. É verdade. Nossa, a geração é lixo, o cara compra um jogo, só pode jogar no dia seguinte, tem que instalar. Então ela vai jogar Nintendinho, pô. O jogo tá crescendo. Não, macho, isso é uma evolução excelente, macho, porque vários jogos que tinham muitos bugs, macho, que quando eu ia pro computador eram resolvidos, num console, macho, nunca era resolvido, mano. É. Ficava lá o bug pra sempre, mano. Hoje em dia eu saio cheio de problema no jogo, dá uma semana o jogo tá todo bonzinho, atualizado, todo ajeitado. Né? É. E era a Capcom, né? A Capcom malaca, né? Saía algum bug no... em algum jogo da Capcom, no Street Fighter. Aí ele, não, mas é o estilo do jogo, mano. Aí os caras lançavam como se fosse estilo, não, é a nossa arte. Nossa arte aqui é fazer bugs, né? Vender na praia, né, cara? Os caras da Capcom na praia vendendo os jogos. Red Dead 1, Júlio, na época que a gente jogou ali. Só pro Jota entender como é que foi a época. Na época a gente jogando esse jogo. Assim, o meu primeiro contato foi no Red Dead e eu tava jogando no 360, na época do Piratão. Era só o CD escrito Red Dead e caneta. Aí esse tempo aí que era massa mesmo, viu, mano? O cara tinha um bom de briga, um bom de guerra, né? Um bom da guerra. O cara ia com a feira trazer 10 jogos de uma vez, né, mano? Tu é doido, não jogava nenhum, mas trazia mesmo assim. Ah, eu tive uns 200 jogos de 360, não zerei dois, acho. Não, meu PlayStation 2 veio com 250 jogos, que é os 250 jogos do Nintendo. Compilação dos melhores jogos de Nintendo. Aí por algum motivo eu não finalizei no 360, sei lá, eu larguei. Aí logo um pouco depois eu comprei o PlayStation 3, quando saiu o God of War 3, que eu fiquei maluco, que queria vender ele de qualquer jeito. 360 pra comprar o PS3, mano. Eu fiquei maluco quando vi o 3. Aí comprei o PS3 e comprei logo de cara o Uncharted 1 e 2, que não tinha saído o 3 ainda, acho. Ou tinha, não lembro. Você comprei e comprei o God of War tudo junto. Aí zerei, né? E um pouco depois eu comprei o Red Dead aí, meu irmão. Na época que saiu o God of War 3, eu fiquei doido, mano. Não, mas o cara tem que ter esse jogo aí. Puta, mas instalei ali a demo. O cara jogou a demo ali até o... queimar o videogame. Pra quem não sabe, eu não tenho tanto dinheiro, então eu pulei uma geração, porque eu não tinha condições de comprar essa geração aí. Aí o que acontece, mano? Eu não joguei o God of War 3, aí o que acontecia, eu ia pra casa do meu primo pra poder jogar God of War. Eu finalizei com o God of War na casa dos outros, mano. O cara juntando várias cenas, né? Ah, acho que essa parte aqui é depois dessa. Não, o mas eu ia pra jogar, literalmente. O cara pagava o save, mano. Aí o Jota chegava de manhã, aí merendava, almoçava, merendava de tarde, jantava e o Jota tava lá indo. O Jota nem embora, não. Era mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu peguei, porque na verdade eu fui pra lá nas férias, tava de férias, tava fazia porra nenhuma mesmo. Aí eu fui pra lá e acabou que eu passei acho que uns 3, 4 dias jogando direto. É, essa época aí do Red Dead, God of War 3, mano, foi uma época que, macho, mudou muito, mano, as coisas de videogame do PS3 pro PS4, mano, porque nessa época aí não dava pra instalar, aliás, foi o começo desse negócio de instalar jogo no videogame, que antes não dava pro cara instalar o jogo no videogame. Não, o PS3 eu fui quase, sei lá, 90% do jogo físico, eu não fui tão adepto, não. É, o jogo era inteiro, todo dentro do disco mesmo, mano. Não tinha nada de instalação assim, não. Até tinha, né? Assim, tinha. Tipo assim, você instalava, mas era pequenininho, não era o jogo todo, era algumas coisas dos jogos que você instalava. É, eu me lembro que o jogo maior que tinha pra instalar, mano, era o Metal Gear 4. O cara começava, vixi, menino, enchendo aquela barra ali, eita mesmo, mano. Só que pra hoje em dia, mano, eu não sei o que diabo é isso, que parece que o disco é só um executável, aí o cara bota lá, o bicho começa a baixar. Nada, mas a diferença é grande, viu, mano? Por incrível que pareça, mesmo o disco não tendo o jogo todo, O disco é grande, a diferença é gigante. Porque eu tava com os jogos aqui do Samuel, macho. Os jogos do Samuel ocupavam um determinado espaço. Quando eu ia pros jogos que eu comprava, macho, na PSN, a diferença é gigante, eu, gigante, gigante. Os jogos do Samuel tudo em cima de colecionador, né? Mais coisa, né? Na real mesmo, acho, o negócio do... É porque eu continuo não tendo dinheiro. Aí, pra mim não precisar comprar outros jogos, eu pego emprestado do Samuel. O Red Dead 2, né? Eu compro eu e Júlia aí, o digital, macho, pra instalar mais de 100 gigas, tu é doido. O Júlia aí foi dois eu. Dias, baixando. O Márcio é o cara, tipo assim, o Jota falando, o cara que não tem dinheiro, né? O cara fica tipo, ele entra no processo de negação, né? Pô, não quero jogar esse jogo não, nem é tão massa e tal, não quero jogar não. Você sabe que é assim, né? Tem um amigo nosso que é mestre nisso, quando você tá o nome dele. Não, esse jogo é uma merda, porque o cara não vai comprar, tá ligado? Ah, jogou uma merda, aí... Cara, tu não pode falar assim não, que apesar dele também ter um podcast, ele não é concorrência, cara. Ele fica junto com a gente e tudo. Aí, tô lá no trabalho, né, naquela negação, né, aí todo mundo, não, Red Dead. Eu falei, não, nem tô querendo tanto jogar não, quero Homem-Aranha e tal. O Júlio, da hora que eu falei, mano. Ei, mano, vamos comprar Red Dead. Ei, mano, é só o Júlio, não, mano, eu não quero jogar, é só a lágrima escorrendo assim. Aí eu tava no trabalho, aí recebi uma mensagem do Joel, aí o Joel, aí tive uma ideia, aí eu falei, doido, que acha da gente rachar o Red Dead, macho, na vontade de chorar na hora. Emocionado. Meu olho encheu d'água, mano. Aí eu, caraca, mandei áudio, caraca, já vambora isso aqui. Aí, tipo assim, veio tudo à tona, né? Tudo que eu queria jogar. Aí já fui pra internet ver os trailers. Falei, cara, vai ser o melhor jogo do mundo e tal. Aí, tipo, a negação acabou. Quando a gente se depara com o jogo, é outra coisa, meu irmão. Saiu os trailers, né? E tal, a gente assistia direto. Tá muito caro o jogo, não dá pra comprar, não. Aí de repente foi chegando perto, assim, do lançamento, chegando perto. Aí, ei, mas aí dá pra segurar, não, mas tá. É, Jota, porque comprar, tu sabe que o pior cara, o ruim não é nem o cara ser pobre, o ruim é um cara ser pobre e ter um amigo rico, que é o Samuel, um cara que tem invejando. O Samuel, macho, ele deve gastar por baixo uns R$400 por mês com videogame, cara, não é possível, mano, não dá pra acompanhar o cara. O Júlio aí, pelo menos, ele é mais consciente, ele diz, não, mano, não dá pra pegar o jogo e tal. Mas quando dá, não, um lançamento gigante assim como o Red Dead 2, mas não dá não. Não dá, esperar. Eu também, macho, só consegui comprar porque eu rachei com meu primo. Se não fosse, eu comprado também não, macho. Você, apesar de você ter gostado tanto do jogo, você não consegue ter a dimensão que a gente teve, cara, porque a gente jogou o primeiro. Mas o seguinte. É tipo quem jogou o Final Fantasy VII na época e vai sair agora. Eu não joguei. Quando anunciaram o trailer, eu achei até bacana, mas quem jogou na época chorou, mano. Naquela E3 lá, que era o trailer do Final Fantasy VII. Não, mas o Final Fantasy VII ali, ele é covardia, mano. os caras fizeram o trailer do PlayStation 3, macho. Mostrando o Final Fantasy VII. Só diga galopa, mano. Ele mexe com os sentimentos da galera, mano. Não, os caras todos barbados, lá com o neném no colo chorando. É doido. Tem como não, acho. O Final Fantasy VII ali, ele pode sair 1.000 contas, o cara tem que passar lá em 10 vezes, mano. E pra competir? É, Joel, e do jeito que terminou o primeiro Red Dead, eu não via história pra fazer um segundo, entendeu? Então quando anunciaram, apesar da gente ficar, caraca, vai ser um jogaço, a gente ficava, caraca, como que vai ser, mano? Que a gente tinha se afeiçoado, eu mesmo me afeiçoei muito ao John, o cara ser um cara família, né? Aquela história clássica de faroeste, né, o cara... Que é um pistoleiro pica aposentado, que tem a família, né? E ele não quer voltar a matar, né? Ele faroeste clássico do Clint, né? Os Imperdoáveis, aquela parada toda. O cara é um pistoleiro pica que não quer voltar a matar. E era o John, a gente se afeiçoou a ele, né? O cara se apega pistoleiro. Demais, mas o John aí massa. Você. Aí é sacanagem, tu fala dos filmes estrangeiros e não fala de um pistoleiro chamado Papacu. Papacu! Hein, Joel, e o primeiro contato com o Arthur Morgan, como é que foi assim? Primeira vez que você viu a foto dele e tal? Ah, quando eu vi ele no trailer, mano, eu fiquei meio assim, mas com o cara, eu acho que... Porque o John Marston, mano, no primeiro jogo, o cara se apega demais, mano, achar o personagem. O cara passa por tudo ali com o personagem ali, com o John Marston e tal. Aí no final do primeiro Red Dead, mano, o cara fica totalmente emocionado, mano, com o final do jogo. Aí no, quando saiu 2, aí, vixi, mas como é que vai ser? Vai ser uma gangue nova? Vai ser o quê? Continuação? No 1 eles fazem... O 2 fez igual o 1, né? Se o John... Spoiler, né? Pra quem não jogou. Vixe, o Jota aí vai levar um spoiler aí. Não, eu tô ligado já. Você joga no final com o filho dele, né? O John morre no final, né? Aí... E pra mim o jogo tinha acabado, né? E curiosamente, na época eu conheci o Joel, mano. Primórdio de 2000 e, sei lá, 11, sei lá, 12. Aí o Joel... Ei, mano, tu jogou com... John, eu que chamei, John. Joguei não, doido. Não, tu joga com Jack mesmo, aí só que... Mas tu viu o final real? Vixe, mas tem um final real, moço. Foi isso mesmo, foi o final real. Eu fiquei fazendo uma missão besta, né? Depois que você tem indo, foi aquela besteirinha. É porque aí, quando... Então... É diferente do 2 aí, do 2 que realmente o Jota já viu o final, né, e... Quando o cara chega no final do 2, o cara sente que realmente tem um final ainda pra acontecer. Mas o 1 não tem essa sensação. Mas o 1 não. Parece que quando chega no final, quando o John morre, parece que o jogo acabou mesmo ali. Ele não aparece missão nenhuma, nem coisa e tal. E um paralelo aí que o vilão do primeiro jogo, né, é o agente Milton, né? É o Milton, né? E ele mata o Milton numa pescaria, né? E o primeiro contato do John, do Jack criança, é com o Arthur na pescaria e o Milton chega lá. Aparece o cara, né? Mas caralho, Deus, isso é foda, isso aí. É um paralelo sinistro, né? O cara fez o... Ele repetiu. Isso é uma coisa que eu não peguei, porque eu não joguei um. Pois é, uma parada massa do... Porque quando anunciaram, né? Não, vai ser uma história antes do primeiro jogo. Aí o cara, vixe, mas vai aparecer os personagens tudinho. Aí não, vai contar a história da gangue do Dutch. Aí é, beleza. Só que quando apareceu o Arthur Morgan pela primeira vez... Eu fiquei naquela, meu cara é brutão, o cara é todo brucutuzão ali. Bicho, não tem ali a pegada que o John Marston tem, que é aquele negócio de cara humilde, não sei o que e tal. Só que o macho é totalmente diferente, bicho. Daí a gente jogou o jogo, meu Deus do céu, mas que personagem incrível, macho. E uma coisa que eu também acho que é um paralelo do Red Dead 1 é que o segundo, ele não é um começo de história, ele também é uma história que já tá andando, né, assim, por exemplo. Ou seja, todo mundo ali já era um bando formado. De onde veio aquela galera toda, entendeu? O pior é que eles já começam eles fugindo, né? Eles já estão fugindo de outra treta de que um apareceu. Um assaltozão muito louco que aconteceu lá. Ele nunca diz exatamente o que aconteceu, não. Mas assim, você vê que foi uma loucura muito grande que eles fizeram, mas eles estão fugindo, mano. Todo mundo começou a jogar no mesmo dia, né? Aí o Jota criticou muito. O Jota tá muito parado esse início por causa do tutorial, não, né? Não, vou dizer o seguinte, macho. O tutorial é grande. É 3 horas de tutorial de você andando devagar e fazendo merda. Você não faz nada, só faz andar. Mas é 3 horas de você andando. É chato pra caralho. Se tu acompanhou no grupo, que eu falei, pô, talvez a Rockstar pudesse ter começado o jogo com um assalto em Blackwater, né? Só que no assalto em Blackwater não tem o Arthur, né? O Arthur tava em algum outro lugar que não fala no jogo. Eles ficam toda hora perguntando pros caras, o que aconteceu lá em Blackwater? O que aconteceu? Poderia ter começado como cutscene, né? Talvez sem você jogar, né? A Rockstar, mas ela falou que ia fazer uma parada no Red Dead 2, que era igual ao GTA V, né? Que é... Você jogar com mais de um personagem, né? GTA V, o cara joga com 3, né? Ao mesmo tempo. Essa parada de ficar trocando de personagem, eu acho que não caberia muito, assim, pro Red Dead, não. Porque a história do Arthur, por exemplo, mano, o cara vai se apegando demais, mancha, ao personagem, mancha, e não tem como, não, mancha. O cara ficar trocando de personagem, vendo outros pontos de vista. Que a gente percebe que eles sempre trabalham com vilões, né? Todos os GTAs são com vilões, né? O Red Dead também, né? Todos os jogos da Rockstar, acho que assim, que os que me vem na cabeça, Bully. Ah, o Bully também é um vilão. Manhunt também é vilão. Só que o Red Dead. A maioria é vilão. Só que o Red Dead 2 eles são vilões, né? Bandidos ali, só que. Justamente, isso que eu ia falar. Como que você dá carisma pro vilão? Você bota caráter no cara, né? Você vê que o tempo todo eles ficam, né? Nós não somos assassinos a sangue frio, né? Eles são. Assaltantes que, se acontecer alguma coisa errada, eles vão ter que matar, mas eles não são assassinos. A primeira missão lá do Arthur. Que é chata, pra caralho. Não, a primeira que eu tô dizendo é depois de passar o tutorial na neve, né? Que não, é na neve ainda, mas assim, tá no tutorial ainda. Tu tem que andar aqui pro lado pra poder atirar num cara. É um saco. Aí você vai andando bem devagarzinho. Joel, quando eu ouvi a voz do John falando, I'm here, Eu não acredito que é ele, mano. Os caras trouxeram o mesmo dublador, mano. É inacreditável, cara. É incrível, viu, mas o cara... O coração do cara compita, mano, na hora, mano. Tá não. doido, mano. E na hora que eu vi o John Marston, eu pensei que ele ia participar pouco, né, da história. Porque já tinha sido contada a história dele no Red Dead 1, né? Só que ele participa o jogo inteiro, mano. O jogo inteiro o cara tá lá, mano. E outra coisa da gangue do Dutch que é sensacional que você vê, que eles não são só bandidos, eles são pessoas mesmo. É que tem criança, tem um cara casado, tem velho, tem... Mulher. Ex-prostituto, tem mulher... É massa que os caras fazem uma coisa que realmente é normal, né? De quem é criminoso, as mulheres elas vão lá pra poder ser acompanhantes. E na verdade elas não estão pra ser acompanhantes, elas estão pra ganhar informação dos caras, né, ué? Elas vão na Isso. cidade e tal pra poder pegar informações pra eles poderem fazer os assaltos, mano. E o Dutch no primeiro jogo, né, ele era o vilão, né, o cara, a história do primeiro jogo é essa, né, John Marston, ele quer sair dessa vida aí de bandido, né, e tal, aí os caras do FBI chegam pra ele e fazem uma proposta, né, você quer sair dessa vida, a gente faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, tu vai atrás da galera da gangue do Dutch e aí a gente te dá a tua liberdade. Aí no primeiro jogo aparece o Bill, o Javier e o próprio Dutch, né? Só que no Red Dead 2 a gente vê toda a gangue, a primeira formação da gangue, né? Todos os personagens que tinha, né? O próprio Javier também outra tá coisa, lá. Outra Bill. Coisa que nesse 2, no próprio início do jogo vai falando que alguns dos caras já morreram, né? Os federais matam o Mac, a gente não sabe quem é, mas ele é citado no jogo algumas vezes. É, a Jane, que é a namorada do Lenny, a Jane, no caso, que também morreu. A família do Arthur também, né, mas ele fala que ele tinha uma mulher e um filho, né, depois no jogo ele fala isso aí. Só que aí ele diz que eles foram mortos, né, por vingança, né, e tal. Que ele até tem aquele namorico lá dele com a mulher e tal, mas o cara tá não namora mais por causa disso, né? Uma desculpa pra não botar o cara como... Que nem no GTA tem, o cara pegar prostituta, esse tipo de coisa. É desculpa pra ele não ter essa parte no Red Dead. O próprio Dutch tinha uma esposa, né? A Annabelle, que o Driscoll mata, né? Ela, um dos Driscoll, acho que até o próprio Comer, o Driscoll mata ela. E também devia fazer parte do bando com eles ali, né? A parada bem família. Só que o Arthur, ele fala, né, que né, eles mataram ela porque tu matou o irmão dele. É, a rixa deles é exatamente essa, né, que eles brigam porque um matou um familiar do outro. Tem essa parada da, como é que é o nome da namorada do Arthur, hein? Mary. Oh, Mary. A galera ficou frescando, porque... Samuel se identificou pra caraca com a Mary. Samuel se identificou com a gente. Toda vida, né, que a Mary aparecia na vida do Arthur, era pra pedir alguma coisa, né? Algum de vocês recusou ajudar a Mary? Eu não consegui, não. Eu não ajudei nenhuma das vezes. Não ajudou, não? Não. Não, mentira. A primeira vez eu não ajudei, a segunda vez que ela resgatar o irmão dela, eu ajudei. Eu acho que essa foi a primeira missão que peguei, eu acho. É porque eu me lembro que na minha história que eu fiz, eu testei os dois caminhos, pra ver se ele ajudava mesmo ela ou não. Aí eu só sei que na que eu fiquei, eu ajudei o irmão dela. Aí eu ajudei até matando o pessoal. Otáriozão, né? Não vou ajudar, não. O cara no culto da Rino, né? Foi massa, foi no essa missão aí de salvar o irmão da Mary, né? O cara vai lá, aí ele tá tipo numa seita lá, né? Não, ele tá vendendo Yodê, ele tá vendendo Rinodê. O Arthur até fala, né? Ei, não acredito que deu dinheiro pra esses caras. Não, eu tive que dar, pô, os caras são uma seita sem fundo, tive que ajudar os caras com dinheiro e tal. E é exatamente aí? Isso aí, cara. É um esquema de pirâmide, né? Marketing multilevel, cara. Os caras botaram a pirâmide de cabeça pra baixo pra ninguém perceber, né? Pra ser tipo um símbolo religioso. E aí o cara vai lá, né? O cara resgata ali o irmão da Mary. Aí ele foge de cavalo, né? Aí eu ajeitaria, mas que eu peguei a minha arma, taquei um tiro nele, né? Na verdade, eu tentei acertar o cavalo. O cavalo cair e parar de correr, eu pegar o cara. Aí ele ficou falando, ei, mano, já bem, você tá ficando doido. Eu já acho engraçado isso daí, mano. Você vê que o Joel não é uma pessoa boa quando ele tentou matar o cavalo. Eu sempre tentava acertar os caras, fosse o cavalo. O cavalo tem nada a ver. É mesmo. Não é isso que você falou do. Cavalo é uma vítima, né, da sociedade. Isso que vocês estão falando de matar cavalo, matar NPC. Uma coisa que eu gosto muito desde o primeiro Red Dead é tipo essa balança moral, né? Que você pode ser um cara mau ou ser um cara. Esse é um negócio bom, massa, né, macho? Eu não sei se o Red Dead 1, ele mudava o final, mudava algumas coisas de algo. É. E o que eu queria dizer, o Joel J, que pro Arthur é 100% você tem que ser justo, porque ele é um cara com muito escrúpulo, mano. É. Ele é um cara muito honrado em tudo que ele faz. Você pode ver que o próprio jogo te guia a ser bom, mano. É, porque ele te dá desconto na loja. É, eu também. Eu fiquei com 75% de desconto, mano, na loja. O cara tá altamente honrado ali. É porque eu não lembro, acho que no primeiro do Red Dead eu não me preocupava tanto com isso. Mas no segundo, né, total, mano. Principalmente naquelas missões do Arthur ter que recuperar o dinheiro, mano. Vixe, aquelas do agiota, né? Agiotas, né? Não, tem uma missão particularmente que mexeu muito comigo, mano, que foi uma das últimas, que o Arthur vai atrás de um soldado desertor, mano. O Arthur já vai meio puto. Ah, o cara do índio, do acampamento índio ou não? Não, é outro soldado desertor, que o Arthur vai cobrar um dinheiro do cara, e o cara tá com a índia grávida, mano, a esposa dele, mano. É foda. Puta que merda, mano. É muito coração na história, mano. É doido, mano. Aí o Arthur perdoa lá a dívida e ainda dá um dinheiro pro cara, né? Manda o cara embora com a índiazinha grávida lá. The day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. Esse cara aí da gangue, né, que é o cara da agiotagem, né, das missões de agiotagem, que é o cara cobrar a galera, né, tu pega uma missão com ele, aí ele tem que cobrar a dívida dos caras, né, que ele vai lá pra mandar o Arthur pegar o dinheiro e tal. Aí é que o cara vê que mas o próprio Arthur e o Dutch, eles não gostam dessa parada, mano, de agiotagem. O próprio Dutch fala isso daí, mas que ele, não, isso aí é um negócio totalmente pilantragem, não sei o quê, mas a gente precisa desse trabalho aí. Não, a gente tem que usar a gíria local, né? Isso aqui é pirangagem. É. O Dutch, né? Eles são putos com a arte disso aí, só que o Dutch, ele atura esse cara aí da agiotagem por causa que eles precisam de dinheiro, né, mano? Pra gangue e tudo mais. Isso aí foi um negócio escrotão, né? Mas não apoia a agiotagem, não. Os caras roubam um banco. Não, mas a agiotagem ainda não. Aí é demais, né? Aí já é demais. É tipo o Poderoso Chefão, né? Que os caras... Era a máfia boa, né? Os caras só usavam... Só traficavam bebida e prostituição, né? Exatamente. Aí eles não mexiam com drogas, não, né? Era lá o Tataglia que mexia com droga. É a máfia boa, né? O cara só mexe com jogo, prostituição e arma, mas... Só droga isso, né? Matar o cara por dinheiro? Não, aí é demais. Achei o cara. Um jeito de tu se afeiçoar a um vilão é tu botar um pouco de escrúpulo pra tu comprar a ideia do cara, né? Pô, o cara é um vilão, mas ele é um vilão. Ele é gente boa, né? O cara matou 30 caras, cara, vê, cara, é gente boa. O John e o Arthur são bandidos por circunstâncias, né? Que eles foram criados por um bandido, então. Consequentemente, eles viraram bandidos, né? O Arthur, né? O Arthur, ele fala que o Dutch e o Rosea, né? Que é os dois caras que começaram Foram eles três, né? Que começaram o bando do Dutch, né? Rosea, o Arthur e o Dutch. Aí o Dutch ensinou o Arthur a ler, a não sei o que, um monte de coisa, né? E tal. É. E o John também. É o caralho. É, por isso que eles não saem do bando, né, mano? De jeito nenhum ali. E você, o que eu mais gostei nesse Red Dead é o crescimento, mano, do Arthur. Ele não termina a história do jeito que ele começou, mano. Mas é aí que você vê, mano, porque você vê que o Arthur, o arco dele inteiro, até a morte dele, macho, é tudo pela honra dele, mano. Tanto que você pega o Arthur, ele vê o que tá acontecendo com o Dutch, ele salva o John daquilo, mas ele não se salva, mano. Ele não tenta sair em momento nenhum. Ele fala assim, não, o John sai fora, cara. Mas ele, até a morte dele, continua sendo fiel ao Dutch. Na própria sequência que você não jogou, que é na verdade ele é antes, mas ele é sequência, o John não mata o Dutch. O Dutch que se mata. Ele não tem coragem de matar o Dutch. Mesmo depois de tudo que o Dutch fez, mano. É, pra mim, assim, o começo do jogo, apesar do Jota não ter gostado, eu achei excepcional, porque ele começou na neve, mano. Parecia ali uma mistura de Oito Odiados com Bravura Indômita. É um jogo que não tava acontecendo nada, mas era uma tensão, né? Não, era só chato. Não era nada de tensão, era chato. Eu acho que ele começa... Três horas de tutorial, tu não achou muito tempo, não? Não, achei até pouco. Eu acho grande, assim, mano, o começo dele, mas eu acho que ele é lento, mano, de propósito, assim, porque ele quer que tu participe e entre mundo naquele mundo dele lá, mas que... Você não consegue entrar no mundo? Era muita mecânica, mano. É, macho, é muita coisa. Macho, a jogabilidade desse jogo aí, mas tem muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Eu não achei. Eu achei ele bem fácil de aprender, tanto que é o estilo de jogo atual de tiro, mano. Não tem o que saber, não. Ele é fácil, não, só que ele tem muito comando assim, mano. Tipo, quadrado é uma coisa, X é outra coisa, triângulo é outra coisa. Só que ali um quadrado faz outra coisa, ali um triângulo é outra coisa. Do cavalo, R1 é uma coisa, entendeu? É, em cima do cavalo é uma coisa, fora do cavalo é outra coisa. Eu não achei complexo. Eu achei fácil a mecânica dele. É um sistema de tiro normal, principalmente pro Júlio que jogou... Game hardcorezão. Não, é não. É porque até pra tu que jogou, principalmente pra tu que jogou GTA V, a mesma merda de GTA V. O sistema de tiro eu acho normal, assim. Cover e tal, e atirar, recarregar, eu acho normal, assim, ele. Só que dentro do jogo, mano, o mundo aberto dele, mano, é muita coisa, mano. Quantas vezes eu fui subir em cima do cavalo, aí passa um cara andando na tua frente, tu enforca o cara, mano. E começa a roubar o cara sem querer, mano. Muitas vezes, mano, isso aconteceu comigo, mano. O cara não queria fazer nada, mano, na cidade. Aí, de repente, recompensa $120. Aí o cara... O cara tinha que interrogar um cara e sem querer apertava o R2 e dava um tiro no cara, mano. Aí já vinha a polícia em cima do cara, mano. Isso aí é que é uma parada impressionante do jogo, viu, mano? Qualquer coisa que tu faça na cidade, acontece alguma coisa. Né? Até se tu só mirar a arma e apontar pro cara e ficar parado, acontece alguma coisa. E eu achei, isso é massa, isso é uma mecânica massa, mas eu acho que não precisa de três horas de tutorial pra isso, cara. E é três horas, e você acha que o tutorial é 3 horas te ensinando, não, é 3 horas tu andando devagar, de cavalo a pé, tudo a pé, porque tu anda bem devagarzinho. É um saco, o tutorial desse jogo é chato nesse pra caralho. Nesse tutorial tem a primeira missão dos Odriscos, né, que eles vão naquela casinha e aparece pra mim um dos melhores personagens, que é a Sede, né, mano? Ah, Sede, porque ela tá... A Sede, massa. Eles mataram todo mundo, né? O marido dela e tudo mais. Aí ela entra pro bando do Dutch, né? Era ela e o marido dela. E na hora que eles estão lutando com o Odrescu lá dentro, os Odrescu, né? Cai um lampião e toca fogo na casa dela. Aí ela fica sem casa e sem marido. E a gente não sabe se ela tava sendo estuprada, né? Quanto tempo eles estavam ali, né? Se os caras estavam fazendo maldade com ela, né? Não, acho que não. Acho que o cara chegou na hora que eles estavam lá, mano. Porque Não, foi não. Não, mas... O corpo do marido dela já tá lá fora. Não, mas chegam uns caras nas carroças, mano. Depois, mano. Naquele começo ali, mano. Só que o Mika, né, ele tá junto com o Arthur, aí ele levanta uma carroça lá e... Ei, mas vixe, mas tem um monte de corpo aqui e tal. Aí um deles é o marido dela, pô. Como é que o cara tinha acabado de chegar e já tinha botado o corpo do cara na carroça, mano? Sei lá, os caras são ligeiros, né? Não é assim não, mano. Tanto que eles já tinham guardado o corpo do cara na carroça e ela já tava presa lá no lá embaixo. Eles já tinham prendido ela lá. Eu sei que a Sade é uma personagem muito foda, mano, do jogo. Ela é escrotona e tal, ela começa... Não, eu quero aprender a meter bala na galera e tal. Em tempo de representatividade, né, ver uma personagem forte, assim, e não é forçado, tipo, Orion, né, que é uma personagem forçada. O problema de mulher forte, não sei o quê, de representatividade, é que geralmente eles botam os personagens que cagam o pau. A Sandy é o personagem perfeito, porque ela representa, ela perdeu tudo, toda encaixadinha ali na história. Ela perdeu tudo, mano, no começo da história ela perdendo tudo, mano, na vida dela. E eu vou te dizer uma coisa, hein, mano. Deveria sair um Red Dead 3 com ela, viu? Ia ser irado. Aí deveria também ter um jogo de FPS com o Charlie, né? Um jogo de índio aí. O Charlie acha ele maneiro, mas ele não é tão bom quanto ela, cara. Ela é um personagem muito bom. Mas, pô, o Charles é. Charles Smith, ele é muito irado. Ele é um índio, um índio com um negro, mano. Isso é muito irado, mano. O cara até pergunta, né? Ele, quando acaba a história, eles se separam, né, da gangue. Aí o cara pergunta pro John, né? Esse teu amigo aí, o que é que ele é, mano? Ele é um negro, ele é um índio, o que é que ele é? Mas o cara aí é um. O John tá falou aí, os né? dois, né? Tá aí. E quando eles encontram o Charlie em Saint-Denis, ele tá sendo chamado de o Lobo Solitário, né? Um pirata. Lobo Solitário, mano. Bicho fortão, né, mano? Metendo a chibata em todo mundo. O cara parafraseando o Chuck Norris, né? O Lobo Solitário, né, mano? O Charlie, mano, ele é aquele personagem que ele é pau pra toda obra, né, mano? Qualquer missão que o cara vai, que ele tá lá, mas ele, não, vamos lá, vamos embora. Ele chega junto, né? Caralho, tem uma cena exatamente disso que tá falando, quando o Dutch manda o Arthur ir conhecer o novo esconderijo, aí ele chama o Charlie, né? Ei, Charlie, vamos ali comigo? Aí ele fala, sempre. Aí é que a gente vai lá no território dos Murphys, aí o Charlie olha assim pro Arthur e troca de machado, pega o maior, mano. Ele tava molando o machado assim no mato, aí no Muff, ele vai, troca o machado, pega um grandão, mano, pra ir com ele e troca, ó, pega uma 12 de cano curto. Agora, depois do tutorial, né, macho, que a gente tava falando do tutorial, depois do tutorial, é macho... É quando começa o mundo aberto mesmo, né, o cara tá livre pra ir pra qualquer aberto. Canto. Macho, é sensacional, é sensacional, incrível, incrível. Sensacional. É incrível, esse macho, é incrível demais, incrível. E é incrível também o sistema das coisas, né, mano? Porque o cara pode ir pra qualquer lugar, né? Beleza. O cara... Mas eu comecei o jogo de novo, agora no PS4. Eu saí de Valentine, mano, já fui lá pra Saint-Denis. Lá pro outro lado, que é na missão lá nos capítulo 3, mano. Longe que só uma porra. E eu cheguei lá e tranquilo, mano. Tinha coisa lá e tal. Eu acho irado. Primeira vez que eu joguei, João, eu fui jogando gradativo. É. Então eu só fui abrindo o mapa conforme aparecer a missão. Igual tu tá dizendo aí, tu vai descobrindo o mapa a partir das missões que vão aparecendo, né? Aí se tu, mas tu também mas, pode ir na doida, lá pra, mas mesmo isso é um, mas eu acho que a maioria, não vou dizer todo mundo não, mas a maioria das pessoas vai fazer isso aí, Júlio. Porque a história é muito massa, mano, a história é muito massa. E não, tipo assim, tu explorar é legal, mas a história tá tão interessante que tu não vai querer deixar a história pra depois. Tu vai querer, não, macho, vamos saber mais um pouquinho, né? Vamos saber um pouquinho aí, esse pouquinho. Tu acaba o jogo, mano. É. Outro personagem que também no início eu achava ele muito irado, que é o Micah, né? É o maluco das duas pistolas. Das duas pistolas na cintura, eu achava ele irado, mano. Esprotasse, mas depois ele foi, né, se mostrando o filho da mãe, né, mano? Miserável, meu Deus. Não, mas ele como personagem é sensacional, cara. Porque tem que ter personagens ruins, cara. Se for, não tem trama, pô. Todo mundo for legal, fodeu. E o Rosé era era o sábio do grupo, né, mano? Era O Rosé, ele tá sempre levando o Dutch pra um lado bom, mano. O lado bom ali da história. Quando... A primeira vez que ele aparece, mano, é muito massa, mano. O cara tá jogando Pokémon, mano. Você vai jogar no lugar dele, mano. Só que quando o Rosé deixa a história, mano... Aí é que quando começa a dar merda, vem tudo, mano. Você falou uma parada que eu não tinha percebido, né? O Rosé que botava o Dutch nos trilhos, né, mano? É, mano, ele era o cara que botava os caras na linha, mano. Ele era o cara mais. É o mais velho, né, do grupo. Aí quando ele morre, mano, os caras ficam totalmente sem chão, mano. É porque, cara, caralho, em teoria, o Rosé, né, o Dutch era o 01 e ele era o 02, né, mano? Assim, do comando. Aí, mano, quando ele. E morre, o Arthur é o neto, né, mano? Fica sem ninguém. Não, mas diga assim, fica sem ninguém do nível do Dutch. Comando, poder... né? Do comando. De comando, e mano. E o Arthur é o. É o. Os músculos, né? Tudo que é pra ele. De merda, o Arthur. O braçal do grupo é ele, mano. Mas você vê que o Arthur também tem um papel de liderança, né? Que ele sempre tem o melhor quarto, né? Melhor barraca. É, mas também. É porque ele também gera. Porque pela história você vê que ele é o que consegue mais dinheiro pro bando, mano. É. Inclusive, isso é uma parada que era sacanagem, viu, mano? Os caras ficam ali tudo coçando ali, direto ali naquele acampamento. E o cara trabalhando direto, mano. Não, isso. A primeira vez eu fiquei puto, mano. Aquela senhora Greenshot direto, mano. Ouvi do cara, aí, tu não vai trazer mais dinheiro, não. Percebi que tu não tá mais doando. Não, aí tu olhava. Aí ela aí volta pra dar tanto dela pra dormir, né? Aí tu olhava assim de lado, o Dutch deitado na cama, ouvindo ópera, mano. Não, o próprio Dutch, né? Quando eu, no começo do jogo eu doava direto, mas ali pro acampamento, $30, $50. Aí eu, no registro lá do acampamento, tem o que é que cada um fez, né? Aí tem é, John, doou não sei o quê, não sei quem, doou não sei o quê. Aí eu vendo os valores dos caras, mano, $1, $3. É isso, o cara doando 30, 25, 20. O cara doou um peixe, mano. Que paco. Já bem isso, mano. Aí eu doando $100, $300. Ah, é pra lá. Vou doar mais não ali. Uma coisa que eu sempre fazia. Quando eu ia pro acampamento, macho, eu olhava a comida do acampamento. Se tivesse menos do máximo, né? Eu ia caçar pra levar comida pro acampamento. Toda vida eu fazia isso. O cara nunca comprava, né? Esses baitos. Não, eu ia caçar, porra. Tem que entrar no espírito do jogo. O espírito do jogo é que todo mundo fudido, mano. Uma parada que é bizarra do jogo, né? E os caras estão assim, a gente vai fazer uma missão ali, é $1,000, o cara tá com 5 mil guardado, ninguém sabia, né? O cara já tinha juntado dinheiro que só conseguiu. Cara, não, $1,000 é muito dinheiro, tô com 5 mil na conta já, mano. Não, mas isso foi uma sacanagem, ó, esse negócio de quando você morre, o dinheiro todinho fica com o ato. É, vai-se embora. Ah, e nessa parada aí de doar pro acampamento, mano, eu doava pro acampamento direto, né? Mas esses bichos aí, bando de vagabundo, bicho aí não quer trabalhar nada, só eu que tô trabalhando, vou doar mais não. Aí passei um tempo sem doar, né? É o tio, né, mano? O tio, o tio é zoeira, né? O tio é zoeira total. Aí, mano. Tá com o lombado, né? O meu lombado. Quando eu deixei de doar, né? Passei um tempo ali sem doar pro acampamento. Aí o Dutch chegou assim, botou a mão no meu ombro. Aí, rapaz, você pode fazer melhor. Aí daí, mano. Não trabalhar. Só o cara escutando ópera no quarto dele, né? Cara, tu pode se garantir mais, consegue mais dinheiro pra gente. Vai, vou dormir ali. Eu tava com $4,500. Doei $50 só. Só pra frescar. O Jotão escroto que ele converteu, né? Ele tinha $5,000 e doou $50, mano. Eu sempre doava muito dinheiro, eu dava maior valor pra fazer isso aí. Eu ia pro espírito mesmo do jogo, sabe? Tipo assim, macho, tô doando aqui, eu que sou o provedor dessa porra, né? É. Eu ia, macho, ia atrás de... Sempre que tinha pouco comida, eu ia caçar. O cara tava com pouco dinheiro, doava muito dinheiro, macho. Eu sempre tentava doar, tipo, uns 75% do meu dinheiro pro bando. Ah, essa parada do acampamento é um negócio que eu achei legal ali. Não tem no primeiro jogo também. Que é o cara melhorar o acampamento, né? Comprar as coisas, comprar barco, comprar palanque, galinheiro. Pois é, fora isso aí também, lá em cima tem a barrinha de quanto alimento tem estocado, quanta munição tem estocada. Ah, e fora isso tem como você personalizar o acampamento, que é caçando e vendendo as peles lá pro... Depois que você compra as ferramentas de couro. Eu upei 100% lá no acampamento com... No armadilheiro, né? No armadilheiro e upei também as bolsas do ar na segunda jogada, na primeira... Uma coisa curiosa do gameplay, assim, o cara comprou um ventiladorzinho, né, pro barraca do Arthur. A primeira vez que eu joguei, eu ficava muito fora do acampamento. Eu ficava, tipo, sei lá, uma semana da vida real sem ir pro acampamento, entendeu? Caralho, mas eu não conseguia não, viu? Aí... Eu ia direto. Tá sempre bem. Que tentava uma missão, eu ia ver como é que tá pulava. Eu ficava só frescando. Aí na segunda jogada que eu vi que tinha as atividades do acampamento, mano. Que era sensacional, mano. Tu ir roubar gado com o tio, tu ir roubar carruagem com o Bill. Vocês fizeram isso? Eu fiz. Tu ir pescar com o Javier. Pô, muito maneiro, mano. Ei, macho, tu percebeu? Agora eu vou deixar vocês notaram isso, mano. Tem uma parte, macho, que eles estão muito fudidos, mano. Aí, nunca, antes de eles ficarem muito fudidos... É quando troca mesmo, o local do acampamento ou não? É, pronto. Aí, antes disso, antes de eles trocarem o local do acampamento, mano, o filho do John, ele... Esqueci o nome dele agora, ó. Jack. O Jack, macho. O Jack, ele ganha um... Ele acha um cachorro. Aí fala assim, tem um cachorro aqui, vamos ficar com ele, não sei o quê. Aí, macho, quando eles estão todo mundo passando fome, tá todo mundo fudido. Aí o Jack fala assim, vocês viram meu cachorro, não sei o quê. Fica procurando o cachorro dele, mano. Os caras comeram o cachorro, caralho, mano. Caralho, meu irmão. É doido. May I stand unshaken. queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é o melhor capítulo que vocês acharam, assim? Pra mim foi o 3 em Rhodes, mano. Foi a melhor série, a melhor parte do jogo pra mim foi em Rhodes. Essa parte de Rhodes é doideira, viu, mas... E tem as duas famílias, os Greys e os Braithwaite. Porra, é sensacional que o final vai todo mundo atacar a mansão, né? Não, o cara começa ali, nessa hora que... Vai ter 7 homens e um destino, mano. Os caras tudo de cavalo. Porque na hora que o cara chega em Rhodes, né, o Dutch, ele fala assim, né, aqui é uma cidade tranquila e tal, vamos fazer o menos de merda possível, né, aqui. Então vocês estão proibidos de usar arma. É, o cara não pode usar arma. Meu irmão, macho, quando tem um massacrezão doideira lá em Rhodes, o tiroteiozão chibata, mano. Essa cidade que tem o tiroteio meio da rua, né, macho? Essa cidade, essa capital é massa mesmo. Caralho, é doido. É a morte de um dos personagens que a gente não falou, que é o Sean, né? É, o Sean. Sean McGuire, que é o irlandês que a gente vai resgatar em Blackwater. É a primeira vez que a gente vai lá, né? Que é lotado de agente, né? Tudo que é lá tem a gente. O cara foi lá pra Blackwater e o cara tá lascado, viu? O cara morre em 30 segundos ali. Porque o cara é procurado, né? A gente tem que falar isso daí também. Isso é uma coisa que tinha no 1, né, também, que quando o cara vai... Se o cara fazer muita putaria, né, ali, tipo GTA, a polícia vai atrás do cara. E no Red Dead também, né, a galera da polícia vai atrás do cara. E no mapa fica marcado, né? Fica marcado e tu tem uma recompensa pela tua cabeça, né? Se tu passar em frente a um local onde tem um policial e te reconhecer, pronto, já era. Até dependendo da merda que for, até os próprios cidadãos te reconhecem. Eu não sei se vocês perceberam que eles sempre mudavam de acampamento com alguma merda que eles faziam, né? É. Primeiro que eles estavam em Valentine, a merda foi roubar as ovelhas do Cornwall. Aí o Arthur topa com ele roubar o rebanho de ovelha e dá uma merda do caramba, toca que... Aquela chacina no meio da cidade, mano, morre gente pra caramba. As ovelhas morrendo. Aí eles decidem ir pro... Aí até aquela cena clássica, né? Que é um cara no segundo andar e o cara atira e ele cai lá de cima, né? Cena clássica de faroeste, né? Sempre um cara em cima de um celeiro, né? Aí eles vão pra Rhodes, né? Se instalar no acampamento lá. Acho que é Península Clemens, se não me engano. E a merda que tem lá que são duas famílias, né? Os Grey, que são o xerife. E os Braithwaite, que são os Braithwaite, que são os fazendeiros pica lá, né? Aí ali que começa o Dutch fazer merda, que ele começa a enganar as duas famílias pra botar uma contra a outra, né? É. Aí eles estão aí, tipo, numa trégua, né? Entre aspas. Não, eles até falam assim, que eles estão brigando há tanto tempo que eu nem lembro mais o motivo, como começou. É, mas assim, mas quando você chega nessa cidade, eles não estão em paz, mas eles estão, tipo, numa trégua, eles não estão se matando, isso. Não. Eles estão em Guerra Fria, né? Estão na Guerra Fria ali, entre os dois. É, cara, eles estão em guerra, mas eles não saem trocando tiro um com o outro, não. Aí o Dutch manda, que caga o pau pra eles. Manda roubar a bebida de um e roubar o cavalo do outro, aí vai botando um contra o outro. É, essas missões falando de vai dar merda, hein, Joel? E o Rosé direto, né? Vai dar merda. Rapaz, mano, cara, assim... Mas a merda da maior que dá, né, por causa do filho do John Marston, não, o Jack, que eles sequestram e tal. Então, a velha Braithwaite sequestrou o Jack por causa do... que ela descobriu que eles roubaram os cavalos. É. Não é nessa parte que o Dutch vai todo vestido de gala pra festa? É, nessa parte. Pronto, mas aí que tá, ó. Ele começa a cagar o pau porque os caras menosprezam ele lá, mano. Não, sei não. Isso aí já é em Saint-Denis, né? Essa parte não. Já é em Saint-Denis, né? Aí quando ele termina o capítulo 3 com aquela chacina na mansão, cara, aquilo é lindo demais, né? Eles tudo alinhado assim, andando. Mesmo, pé doido. Aí eles vão descobrir que o Jack foi levado pra Saint-Denis com o italiano, né? O Angelo Bronte, que é muito irado, né, mano? Cara, o italiano muito louco, né? Mafiosão. Mano, ali vai ser o Al Pacino quando sair o filme, mano. Pior que parece mesmo, o cara com as olheiras ondas. Aí eles vão pra Saint-Denis investigar. Aí tem essa missão lá que eles vão na festa do prefeito. O cara chega em Saint-Denis, mas geográfico ali, pelo amor de Deus, mano. PS4 ali morrendo pra processar. É, mas vou te falar, em Saint-Denis é a pior cidade, mano. É porque eu tive que gastar mais dinheiro com recompensa, que eu acelerava o cavalo, matava alguém atropelado. Isso aí, mano, eu tive esse problema também, mano. Porque eu ia voado ali com o cavalo. Cara voado, né, no cavalo. Aí só o cara dando aquele draft, né, cara, segurando o R1 e o X, o cara, o cavalo dá aquela freada. O cara escorregando, né. Sempre aparecia algum baitola na frente, mano. O cara atropelava o cara e a polícia ia atrás do cara. Agressão, não, agressão! Não, mas... O pior é que tu fazer uma merda dessa no meio do nada, tu atropela o cara e depois tu mata todo mundo que tá olhando e vai embora, né? Agora tu faz nessa cidade aí, 500 pessoas olhando. Você viu uma vez, mas que eu tava andando normal ali, mas passou um cachorro na minha frente, eu apertei bola sem querer, ele chutou o cachorro. Agressão animal, agressão animal! A polícia veio atrás, mano, do cara, mano. É claro. Massa que o cara pode caçar um búfalo no... Não mata, mas não pode chutar um cachorro, né, mano? A sociedade... O búfalo tava na cidade? A sociedade protetora dos animais bate em cima, né, mano? O cachorro ali tem a expressão humana. O cara ali entende que é total. Isso aí é um negócio que é interessante, né? Eu matava geral, mano, os animais ali. O coelho, esses bichos aí da selvagem, que... só que cavalo eu não conseguia matar, não. Ah, mentira, volta pro começo do cast aí, bota tu falando, eu mirava no cavalo. Mas era só de rapão, mano. Só eles são traindo o cara. Aí ele foge de cavalo, né? Eu achei putaria, mano, que eu peguei a minha arma. Eu taquei um tiro nele, né? Na verdade, eu tentei acertar o cavalo. O cavalo cair, parar de correr e eu pegar o cara. Aí ele ficou falando, ei, mulher, bem, está ficando bosta. Uma coisa que o Jota falou que é verdade, que é nessa parte sandanense que o Dutch começa a fazer as merda, né? Aquele assalto à estação de trem, mano. Eita, o cara vai roubar. É que dá errado, né? É que dá errado. Tem R$5, não tem R$5 no caixa, mano. O Dutch, óbvio, o Arthur fica bolado, mano. Mas é porque o cara enganou ele, mano. Que o italiano enganou ele, mano, dizendo que tinha dinheiro no cofre, não sei o quê. Que ele tava atrás disso aí, né? Mas você vê que no começo o Arthur tá falando, não, vai dar merda, cara, vai assaltar de dia, mano. Sem ter estudado. O Arthur e o Rosé direto falando isso pro Dutch. Dutch, não, eu faço. Aí vai o Lenny, levaram o pobre do Lenny. Essa missão é Lenny doideira, viu, mancha? Essa aí que dá errado aí o assalto do banco. É, Jota, uma parada que, que deu raiva pro Jota e deu pra mim também, mano. Tipo, tu ia começar uma missão, tu com um rifle nas costas, uma 12, e quando entrar na missão sumia tudo, cara, ia só com um revólver, velho, mano. Na missão. Porra, caralho, mano. Isso foi culeragem, ó, mano. Mano, naquela missão de salvar o cara da cadeia, mano. Que dá pra você pode tá puxando então com explosivo, mano. Macho, eu fiquei na faca, sumiu tudo, até o laço, sumiu todas as armas. Só tinha a faca. Cara, fica só de stealth, né? Virou Metal Gear, né? Aí você tá numa missão que você explode a porra e vem 500 milhões de policial de todos os cantos e você com a faca. Eu tive que voltar, desligar o jogo, abrir de novo pra poder voltar a jogar. E o load desse jogo é grande só a porra, mano. É, mas não é maior do que o do Assassin's Creed não, viu, mano? Pode ter certeza. Mas Assassin's Creed, mano, tu morre o jogo, aí ele dá um load no jogo inteiro, mano. Que diabo é isso, mano? O lugar tava carregado, mano. Essa eu ficava esquecendo direto também, mano, as armas. Porque o cara tem que descer do cavalo. Não é esquecer não. Ela sumia. Sabe o que? Desaparecia. Tá falando desses bugs que sumia a arma, isso aí não aconteceu comigo não, mano, de sumir a arma do cavalo e tudo. Comigo, eu devo ter perdido assim, por baixo assim, durante o jogo, umas 12 armas. De desaparecer e não voltar mais a arma. Porque o cara tem que descer do cavalo, né, apertar o L1 e aí o cara escolhe as armas, né, o cara quer levar. Sim. O cara tava assim, com duas armas prateadas no coldre, quando começar a missão tinha duas armas pretas, mas já bem isso, nem tinha essa arma. Pronto, exatamente isso. Que arma é macho, essa? Tu tava falando aí do italiano e tal, macho, quando você vai na mansão dele, ele tem uma Lug, Aí ele jogou a Lug e tal, eu peguei a Lug e fiquei com a Lug um porrada de tempo no jogo. Aí eu cheguei na missão, a Lug sumiu. Sumiu. Não tinha mais. No começo do jogo eu fui e comprei um rifle pra mim. Aí eu personalizei o rifle todinho, ajeitei o rifle todinho. Aí cheguei na missão, o rifle sumiu. Às vezes desapareceu. O cara Rockstar contou que o jogo tem 100 horas só de reiniciado que o cara tem, né? Eu estou contando com isso aí mesmo. Aí é uma parte que assim, não é nem crítica, mas é uma parte do jogo que... Mas também faz sentido porque no 1 também tem, né? Que eles botaram aquela parte de você ir pra Cuba, né? Que me tirou um pouco do jogo. Virou, mas achei doideira aquela parte ali. Eu achei doideira também, viu? Eles acharam... Só que depois eu lembrei, Joel, que no primeiro jogo também tem isso, quando o John vai libertar o México lá, né? É, eu falei, faz sentido que no 1 também tem isso. Só que no aí, México mim... é aberto, mano. O México dá pra tu ir e voltar lá, mano. Pra Cuba pra mim, não, Joel, é um mapa novo. É, virou tipo um mercenário, os caras vão só pra tirar um ditador, mano. Acho ali é doideira, mano. Achei meio que bala ali, mano. Eu achei massa, ali, porque eu achei ali o ponto de virada do jogo pro... Eu achei que o jogo ia terminar ali. Não, eu achei o ponto de virada pro Arthur, pra ele começar a entender o que tava acontecendo, né, mano? Que é a primeira vez ali, quando você sai dali, é a primeira vez que o Arthur começa a ver que o Dutch... Não tem jeito, ele vai ali, macho, você, quando você sai, tem aquela cena sensacional dele andando de cavalo ali nos trilhos. A cavalgada, né? Que fica tocando meia. Sim. Macho, aquela cena ali é que você vê que o Arthur sabe que o Dutch vai matar ele e o Arthur decide continuar com o Dutch, mano. Ei, isso é uma coisa que eu achei sensacional no jogo, mano. Quando o cara chega em Cuba, é aquela cena que o Arthur tá na praia, né? E ele se perdeu da galera e o cara sai andando meio atordoado, né? Tem coisa ali, mano, que acontece só naquela missão, mano. Essa parte aí que o cara fica atordoado em Cuba, mano, só acontece ali, mano. E tem outra parte também, no começo, na primeira missão que o cara vai com o Lenny na cidade. É o porre, né, mano? É, que eles ficam tomando um porre lá, mano. Que acontece. Essa que é massa. É incrível, mano, isso daí, mano. Os é cara... massa que... Eu tinha esquecido essa missão, ó. É putaria que ele fica vendo a cara do Lenny, todo mundo, mano. É. Aí ele chega assim no quarto, tá o pessoal bebo, se comendo, né? É dois Lenny, mano. É engraçado que... É muito foda, começa mano. Começa um porradeiro no bar, né? Depois tá todo mundo se abraçando e dançando, né? Os caras cantando ali o Hey Jude, né? É massa. Mas só voltando isso que o Jota falou, que o Arthur começa a questionar o Dutch, né? Só que você vê naquela parte que após o assalto do banco que dá errado lá de... Todos dão errado, né? Mas esse lá de San Denis dá muito errado. É uma parte que o Dutch quase... Se você vê o nível de estresse que ele tava, né? Todo mundo falando no ouvido dele, agora, Dutch, agora. E a Abigail vem e o John tem que resgatar o John. Aí vem outro, então a gente tem que achar um novo acampamento, é o Arthur. Aí o Dutch fala, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Aí você vê que a loucura dele começa com a pressão que ele tinha, né? Porque o cara tinha que guiar todo mundo, mano. Ninguém dava um passo sem ser o que o Dutch falasse, né? Todo mundo era muito dependente. Eu achava ele parecido tipo um prefeito de alguma cidade, assim, e tal. É, pois é, mas sim, assim. Mas exatamente essa questão de todo mundo só dar um passo com ele e tal, que eu achei que foi importante essa parte de Cuba. Porque essa parte de Cuba é que quando o Arthur vê como é que tá o Dutch e ele decide ainda assim continuar com o Dutch, cara. O Arthur teve a chance de, não, eu vou embora, não sei o quê, e ele continua fiel ao Dutch, mano. Mas ali a gente tem que falar que nesse capítulo de Cuba ele volta doente, né? Achei foda. Mas aí, ele não sabe ainda. Quando ele faz essa decisão, ele não sabe ainda. Então, é quando eles vão resgatar o John. É antes dele resgatar o John que, quando ele tá em San Denis, que ele desmaia, né? É, fica pois desmaiando. Pois é, mas na parte de Cuba, ele não sabe ainda. Não. E mesmo quando ele decide se reunir com o pessoal, ele não sabe ainda. Ele decide ficar com o Dutch, mesmo o Dutch, mesmo sabendo que o Dutch vai matar ele, ele decide ficar fiel ao Dutch, mano. Mas é porque, mesmo ele, macho... sem saber que ele vai morrer, ele não sabe que vai morrer ainda, mas ele decide continuar com o Dutch, mano. o Dutch também tava sempre prometendo as coisas pra galera da gangue, mano, também, porque... Mas ali ele já tinha visto que o Dutch não ia cumprir porra nenhuma, que porque... o Dutch tinha perdido dinheiro todinho, que o Dutch era um merdeiro, mano. Ele é todo tempo ele falando isso, mas não, a gente vai assaltar mais um trem, e tem mais um banco aí pra assaltar. A gota d'água pro Arthur foi o Dutch não salvar o John, mano. É quando o John chega com o Arthur no acampamento e o Dutch vê, ele fala: o que vocês estão fazendo com esse cara aqui? Aí o Arthur falou: não, a gente tinha que resgatar ele. Aí o Dutch fala: mas eu disse que a gente ia esperar. Aí o Arthur falou: mas eu insisti nisso. Aí o John vai preso e vai pra uma penitenciária zona doida. Aí se une a Sadie, o Charlie e o Arthur vão salvar o John lá no presídio, né? Que eles vão balão. É só os dois, mano. É só o Dutch e a... O Dutch é só Sadie. O Arthur e a Sandy. É só eles dois. E antes disso tem uma missão muito irada, mano. Que quando... O Arthur é raptado, né, pelos O'Driscolls, né, numa emboscada. Eu acho essa missão irada, mano. O cara sai sozinho, né, só ele, sozinhozão ali. E outra coisa que só tem uma vez, né, Gil, aquela cena, aquela... Fica todo em primeira pessoa, né, tô sendo torturado e tal, tô querendo se salvar. É muito irado. Mas nessa e hora... o Dutch começa a fazer merda, cara, que é o Dutch não salva o Arthur naquela fábrica de petróleo também. O Arthur essa parte aí é a parte que eu vi que o Dutch realmente era um filho de uma régua, mas que ele deixa o Arthur pra morrer, mano, ali, mano. Exato. É. Na primeira Se não vez fosse o índio lá, mas ele tá lascado, mano. O nome do índio é tipo do Chapolin, né? Riacho molhado, né? O chuva de caindo. Chuva caindo. Mas nome de índio americano é isso, mano. Por isso que eles não... Jota, e uma coisa que eu vi, assim, no Dutch, eu fiz uma... Um paralelo com o Griffith, né? Que era um cara que faria qualquer coisa pelo poder, né, mano? É. O Dutch é a escalada do vilanismo, né? O cara faria absolutamente qualquer coisa pra se safar. Porque no começo você acha que o Dutch tá fazendo aquilo ali pelo bem da galera. Só que conforme passa no jogo, você tá vendo que o Dutch tá fazendo aquilo ali pra ele continuar controlando aquele pessoal, mano. Mas do mesmo jeito tu vê que ele ama todo mundo ali, cara. Ele ama muito o John e o Arthur, mano. Eu não vi dessa maneira, não. Eu vi como se ele gostasse de manipular eles. Ah, eu acho que ele gosta mesmo ali, como, tipo, ele vê o Arthur como um filho e o Rosia é um irmão pra ele. Exato. Isso aí eu acho que eles dois, né? Só o resto da galera ali, eu acho que ele tá se lascando os caras, viu? Eu acho que não, porque você vê que ele deixa o Arthur pra morrer e ele deixa depois, o John também pra morrer. Porque o John, a questão que o Arthur salva o John na cadeia, que ele não queria esperar, não é porque ele não queria esperar, não, é porque o John ia ser enforcado. Na verdade, ele deixa o John pra morrer duas vezes, né? No assalto da Saint-Denis. Isso também. É verdade. O trem, né? Que ele, o John aí, vai me dizer que o cara não, ele amava ele como filho, eu amava a porra. Aí ele falou pro Arthur: fela da puta. Ele fala tu deixaria. Eu não tenho filho, não. Vocês têm filho, vocês deixariam o filho dele, de vocês, pra salvar vocês? É tipo se o Asila fosse uma gangue, né? Aí o Júlio fosse deixado pra trás: deixa esse baitola aí pra trás. Não, macho. O Dutch fala: Arthur, segue em frente que eu vou voltar pra buscar o John naquela cena do trem. Ele não volta, né, Dutch? E aí depois ele dá uma desculpa, né? Não, mas porque veio uns caras aí atrás de mim aí. Mas essa parte da história, mano, onde tem a virada do Arthur, mano, quando ele descobre que ele tá com tuberculose, mas pra mim foi um negócio totalmente inesperado, mano. Eu não esperava isso. Eu tive um clique, assim, que eu até comentei com a galera do grupo, acho que quase ninguém tinha percebido a hora que o Arthur pega a doença. É nas primeiras missões do Stroll, que o Arthur pega tuberculose naquela missão que ele vai cobrar o Thomas Downes, que é o cara que tem a mulher que depois vira prostituta. A primeira missão do agiota lá, né? Que ele vai cobrar o cara que tá com tuberculose e ele fica com tuberculose. É, ele pega... E a partir daí, O cara tosse na cara dele, uma coisa dessa? Ele pega as fotos na parede e o cara tosse na cara dele. É, Jô. E a partir daí, pra mim, esse jogo virou Redemption, que é o Arthur tentando se redimir antes de morrer. Caraca, vocês tiveram essa percepção. Até o Charlie fala pra ele: Arthur, você deve ficar feliz, cara. Você saber que vai morrer é uma bênção. Os caras que morreram com a gente não sabiam a hora que iam morrer. Você pode fazer algo melhor pra sua vida. Isso é muito grato, né, velho? Caralho, muito foda isso, mas... Aí você vê, volta novamente pro que eu tava dizendo, cara. Que é tipo assim, o Arthur, ele mesmo sabendo que vai morrer, ele decide ficar com o Dutch e ele decide salvar o John. Ele vê que ele não tem salvação. Depois no finalzinho, a cruzada dele é só salvar o John. Ele nem se importa mais com o Dutch. É porque... salvar o John, a Big Jack. É porque o John, ele tinha... Isso na minha percepção, né? O John, ele tinha uma vida que o Arthur, ele queria ter, mano, também. Que era ter uma mulher, um filho, né? Viver tranquilo e tal. E aí ele tem, eu já vou morrer aqui, já tô com a minha vida condenada. Eu vou, pelo menos, salvar a vida do John Marston, mano. Que ele tem a vida que eu gostaria de ter, mano. Mas, na verdade, é porque o John, ele vê o John como sendo o único cara que tem alguma coisa fora do bando, mano. Porque, por exemplo, a Sandy, ela se juntou ao bando porque ela não tinha mais nada. Ninguém ali tem família, ninguém ali tem porra nenhuma fora do bando. O John, mesmo estando no bando, ele tem uma família, cara. Que é uma coisa que é a parte, mano. E era uma coisa que ele tinha também, né? Ele fala isso daí, ele tinha uma mulher e um filho, só que eles morreram por causa de dívida, né? De vingança e tal. Aí ele viu isso daí no John e queria salvar o cara, né? Não queria que acontecesse isso com ele também, né? Aí é que começa a cruzada dele pro cara salvar o John Marston. Isso é lindo, é poético demais, né, mano? Foda, mas naquela última cena lá, mano, que vai os dois correndo na montanha, mano. E o Arthur, o John vira pra ele e diz, você é o meu irmão. Aí ele diz, eu sei. Aí os dois vão embora, Quando a gente finalizou o jogo, o Samuel criticou muito. Não há explicação pro John não falar do Arthur no outro jogo, né? E, cara, isso pra mim, até na época eu fiquei pensando, mas isso pra mim se resolveu. Resolveu Manel, isso pra mim agora, não, agora recente, cara. Eu jogando aqui essa segunda vez que eu tô jogando, o John encontra aquela menininha, Annabeth, acho, Mary Beth. Ele encontra ela na estação. A namorada dele? Não, aquela branquinha Mary Beth, que ela andava sempre com aquela escurinha Tilly. Ela é uma novinha. Ele encontra ela na estação de Valentine. Ela fala que virou escritora, né? Aí ela fala pro John, você tá muito feliz que você tá vivo e tal. Ele fala, o Arthur me salvou. Eu não falo muito nele, mas eu penso nele o tempo todo. Aí você já vê pro segundo jogo, né? Que ele não fala no Arthur, mas ele pensa nele o tempo todo. É, incrível. O Arthur deu a vida por ele, né, velho? O Arthur deu a vida por ele e isso resolve o outro jogo. Ele não fala do Arthur em nenhum momento, mas ele deve pensar no Arthur o tempo todo, né? Uma das partes ali do... Chegando perto do final, né? Que eu achei emocionante, mas é aquela cena que o cara encontra a freira, mano, na estação de trem. Que ele tá indo deixar doido. O cara pra... Tem um cara na reserva indígena que ele tá salvando a galera dos índios, né? Ele tá protegendo os índios. E ele é um policial, né? E aí ele é um policial que... Sabe que esse cara aí é o Kevin Costner e Dança com o Lobo, né? Só um paralelo. E aí, se a galera da polícia descobrisse, né? Ia enforcar o cara, né? Que é traição isso daí, né? Uhum. Não podia fazer isso, e aí o Arthur, ele salva esse cara, né? Ele chega lá pra deixar ele na estação de trem, né? Aí ele dá um dinheiro pro cara reconstruir a vida dele e tal. Aí nessa hora ele encontra a freira, né? Na estação de trem. E aí eu não sei se é uma coisa aleatória, eu não sei se tem a ver com a honra do cara, se tá muito alto ou baixo. Mas pode acontecer três coisas nessa parte aí. Ou o cara encontra a freira, ou então o cara encontra aquele reverendo da gangue. Aí o reverendo, ele tem dois diálogos diferentes nessa parte aí. Encontrei a freira. Encontrei a freira também. Mas é a parte da confissão do Arthur, né? Que ele fala que ele tá com medo da morte, né, e tal. Cara, isso é muito foda, isso daí. Não, e uma parada que nessa segunda jogada que eu tô fazendo até hoje, assim, logo no início do jogo tem aqueles ceguinhos que ficam pedindo dinheiro na estrada, né? Sim, vixe, o cego, né? O cego, caralho. Aí eu tava no segundo capítulo ainda, lá em Valentine, mano. Sabe o que o cara falou pra mim, o ceguinho? Isso que tá dentro de você te matando é pra te fazer uma pessoa melhor. O cara já sabia que ele tava doente. Caralho, mano. Eu encontrei esse velho aí, mano, do ceguinho, deu dinheiro pra ele. Aí ele falou assim, ó. O homem do capuz e de foice, ele está próximo, ele está chegando. Viu, ele já sabe também, que mano. Morreu. Caralho, mano. É interessante essas coisas. Tem muita coisa no jogo secundário que é interessante, né? Acho que o Arthur é um personagem que evolui muito, mas do começo até esse final dele aí, que ele salva o John e tal. Mas eu acho ele incrível demais, mano. Um dos melhores personagens ali de videogame da história é o Arthur Morgan. Não, você é sem dúvida, macho. A história dele é totalmente bem construída e o personagem é altamente carismático, mano. É, carismático demais, macho. Ele salva todo mundo, macho, ali do... No início, ele é só um cara meio bronco, né? Que é o tipo de músculo, né? Vai só fazer o que tem que ser feito, né? Todo brutão, né? Não, ele é... Você vê isso muito naquela cena, né? Aí a Big E chega pro Arthur logo no capítulo 2, né? Ah, você pode me fazer um favor, ele? Eu tenho escolha? Aí ela tá... Tem como levar o Jack pra ir pescar ele? Pô, o moleque tem pai e tal, eu tenho que ir. E tu vê que ele vai se divertindo, né? Ele se diverte com o Jack. Ele não queria ir, mas durante o passeio ele começa a se divertir com o Jack, né, mano? Cara, agora vendo essa parte depois, mas... Eu acho que o Jack, mano, ele se torna um fora da lei, né? Na verdade, um lobo solitário também, né? Que ele tá sozinho ali no final do primeiro jogo. Mas eu acho que ele se torna esse cara muito mais pelo Arthur do que pelo John. Do John ali na história, mano. Mais ou menos, porque no início do jogo a gente não sabia, mas tinha uma rixa entre o Arthur e o John, né? Que isso a gente só vai saber um pouquinho depois. Que o Arthur abandonou a Abigail e o Jack quando ele era bebê e sumiu por um ano, né? É. Um ou dois anos. Ele passa um tempo fora do bando e depois volta. Isso, a Abigail fica sozinha com o Jack no bando, isso é meio que implícito, né? A gente vai deduzindo. Não, ele fica claro, ele deixa claro. Não, fala que No começo fica implícito, mas depois deixa claro. Não, que ele saiu claro por um tempo. Ele saiu do bando, só que a gente não sabe se ele levou a mulher e o filho depois que ele não, fala, né? Eu não, mas ele fala. Que o filho era meu, não acreditava que o filho era meu e tal, e me arrependo muito. E depois até assim, no epílogo é a parte que ele tenta se aproximar do filho, né? Ele até um pouco sem jeito de ficar com o filho, né? Mas é porque, macho, o próprio Jack, ele fala isso daí, macho. Ele tá lendo um livro, né? Aí o John chega perto dele e fala: ah, você gosta de ler e tal. Você gosta de ler o quê? Não, eu gosto de ler histórias de cavaleiros. Aí, você tá lendo o quê aí? Tô lendo a história do rei Arthur. É o cara. Aí vira tudo. A tela virando, é o puta merda, macho. Muito foda, macho, isso daí, mano. É muito irado. E eu concordo um pouco com o Jota, pra quem não jogou, o epílogo é um pouco demais, né? Não, é. Aí, cara... Pra quando... tá virado. Cara, eu vou dizer o seguinte, ó. Tem o final do Arthur, né, que é uma cena, uma das coisas mais épicas que eu já vi, né, em videogame. É, e que se tivesse acabado aí, era um jogo, assim, de nota 9.5, porque é um jogo sensacional, incrível pra caralho. A única coisa que tinha ruim até aí era o tutorial, mas foda-se, era incrível o jogo. Mas meu irmão... O jogo, no final, ele vem numa escalada, né, João? É só o Dutch fazendo merda e tô ficando puto. E tu tentando salvar o John e o caraca. O jogo tá numa escalada de final, de emocionante pra caraca. E no final do jogo, a gente descobre que o Mike é o traidor, né? E o agente Ross conta pra Abigail e pro Arthur que ele é o traidor. E o John e o Arthur voltam pro acampamento lá e tem aquele tiroteio. A Abigail rouba a chave do baú do, isso, do Dutch, né? Aí tem um tiroteio com os agentes da Pinkerton, né? Aí é o Arthur e o John fugindo da polícia, né, cara? Que é muito irado, velho. Eles dois de cavalo. Aquela... Não, que culmina eles... com a, primeiramente, a morte do cavalo do Arthur, né? Com essa... Porra, macho! Meu Deus, caralho, do céu, macho! Macho, eu tinha esquecido Deus, disso. Macho, eu fiquei... Caralho, macho! Não, não. Antes de tu ir pra essa missão, um mano... Vamos, antes... Arthur. Antes... Vamos, Arthur. Aí o Arthur fala... Calma. Peraí. Se despede do cavalo. Caralho, meu irmão. Antes dessa parte aí, mas tem a última cavalgada do Arthur. Que é o cara cavalgando e tocando a música. Meu Deus do céu, mas o cara chorando não, ali e tal. E só as coisas que ele fez, né? É, ele lembrando dos diálogos, né? Da galera falando que ele era uma boa pessoa, né? E tal. Só uma parte que a gente não falou, que é a parte da viúva, né? Que é lindo também, né? A viúva que o Arthur ensinou ela a viver novamente, né, mano? Salvou ela, ensinou ela a caçar e tudo mais. Aí quando tem essa parte, macho, do cavalo morrendo, macho... Não, cara, mas assim, chão. Meu Deus, mano. Cara, eu acho que pra nós três, né, foi mais emocionante a parte do cavalo, porque nós três pegamos o cavalo quase junto, né? Não, a gente tava até passou no... o jogo inteiro não, com não. cavalo. Pois é, porque eu acho que não, acho que vai ter muita gente que não vai ficar só com um cavalo inteiro durante o jogo. A gente, basicamente, só teve um cavalo o jogo todinho, cara. Foi especial, porque a minha foi a Odisseia pra pegar o cavalo branco, vocês lembram? Pois é, mano. Tu lembra que a gente tava no grupo, começo, até falei, né? Até eu fui o primeiro a pegar. Aí eu, mas já peguei. Aí tu, eu achei ele aqui, mas ele fugiu. Aí tu ficou tentando, depois tu conseguiu. Mas eu lembro que... Eu consegui pegar o cavalo, hein, Jota. Na segunda vez eu consegui pegar o cavalo todo feliz, mano, indo embora. Apareceu 3 lobos, mano. E apresentou o cavalo, eu fiquei muito puto, mano. Pois é, assim, aí você vê que, tipo assim, a gente... Teve um cavalo durante o jogo todinho, mano. Aí, esse cavalo que a gente tem, mas acontece isso aí, macho. É muito foda, mano. Meu muito, Deus muito do céu, macho. Ele chegando perto do cavalo, na orelhinha. A orelhinha, macho. Na orelhinha, macho. Foi foda, mano. Ele fala só na orelha. Obrigado. Puta merda. Aí é a parte que o cara diz, não, agora vamos matar todo mundo agora. É, eu queria saber quem é o filho de Kenga que não ajudou o John naquela hora. Ajudar o John ou não ajudar. Até doido, tinha como não, mano. Tem como não, mano. E o final é pai, hein? O outro. Eu não quis nem ver pra saber, mano. Eu me recusei a ver essa parte aí, mano. Fui com o John e vamos embora. Achar a luta, a briga na montanha dele com o Mika é muito bonito, mano. O gráfico, meu Deus do céu, mano. Que é isso, mano. Tem um tiroteiozinho antes, né? O cara vai escalando na montanha trocando tiro com os caras. É. É, que também é uma parte massa. O cara vai pegando o cover aqui, trocando tiro. E aí é a parte que o Dutch, ele se separa, né? Ele fica entre o Arthur e o Mika e ele escolhe nenhum dos lados, né? Ele vai embora. E o Arthur, ele morre na montanha. Bom, isso que o Jota falou antes daí é verdade, mano. O Dutch não gostava de ninguém mesmo, não, mano. Ele só conhecia o Mike há 6 meses, mano. E o Arthur, ele conhecia já há 16 anos, mano. Mano. 22 anos, sei lá. E ele não tomou nenhum partido, mano. Mas o Arthur também ali tava desconfiando direto dele, né? Ei, mas cabeceio. Ele ficava direto dando indireta, né, o Arthur no é uma porra, mas assim, teus pais passaram a vida inteira te dando um carão, macho. É. Nem por isso eles são pessoas ruins, cara. É uma parada que a gente não falou, mano, são os insultos do Arthur, mano. É, mas xixi, parte de insulto, mano. Aquela hora que ele vai com a Mary, mano, no teatro, aí ele, o cara tem que ficar... Porra, cara. Eu ficava direto, mano, criticar, lixo, chamou tu... Eu não tô nem falando disso não, mano. Aquela parte que tu apertava o L2, apertava o bola pra hostilizar alguém, mano. Isso aí, né, o cara sentado na rua, aí o cara aperta L2 e bola. Só na vadiagem, mano. Bora trabalhar, vó. Aí teve uma. Os caras ficam putos, mano. Se levanta e começa a meter a chifra. Eu chorei de rir literalmente, mano. Tinha um cara encostado assim no. Ai, mano, isso é muito aleatório, mano. Pensa como é que o cara gravou esse diálogo, mano. Tá o cara encostado assim num curral cheio de vaca, mano. Eu botei eu estrizar. Aí o Arthur fala assim. Aí tão me dizendo por aí que você cuida dessas vacas melhor do que ninguém. Tipo assim, o cara come as vacas, tá ligado? O cara fica puto. O que você tá dizendo aí, velho? Será que. Ensinando que o cara come as vacas, tá ligado? É muito irado, mano. Aí, né, cara? Falou, o Jota, rapidinho, da parte técnica desse jogo, mano, que foram 1000 dubladores, mano. Era impossível dublar esse jogo BR. Foram 1000 dubladores? Na hora dos créditos ali. Quando tá passando os créditos, ia passar a parte dos dubladores lá e tal, mano. Quase não acaba, mano. Meia hora, mano. Passando o nome do pessoal. Mano. Eu fui pesquisar a fundo, o Rockstar foi tão pica que eles botaram um irlandês pra fazer o Shank, que é um irlandês, eles botaram um alemão pra fazer os Trolls, botaram um mexicano pra fazer o Javier, todos os caras que não eram americanos, eles botaram atores da nacionalidade, mano, até o Ângelo Bronte botaram um italiano, um ítalo-americano, entendeu? É, doideira, né? Então fica tipo no Brasil, os BR fazendo sotaque russo, tá ligado? Tipo no... a Viúva Negra fazendo sotaque russo com português, que é ridículo. 500 mil diálogos diferentes, cara, é muita coisa, né, velho? É, mas aí, né, a gente tá falando da montanha, tem acaba a parte da montanha e você vai pro epílogo. O epílogo é um macho. Morre aí, ele, aí o cara dizer, continua com o John, né, John Marston. Macho, eu acho, sinceramente, que foi uma das piores merdas que eu já vi no videogame, mano. Porque eu fiquei muito puto, mano. Muito puto. É muito ruim. Porque primeiro que começou o tutorial de 3 horas de tu andando devagar e juntando merda de vaca. É tu 3 horas juntando merda de vaca, cara. Uma coisa que é geral, mano. Todo mundo odeia não poder correr no acampamento, né, mano? Macho, é muito chato, mano. Aí você passa 3 horas colhendo merda de vaca. Aí tu vem me dizer que não, é legal colher merda de vaca. Não é, mano. Não é, cara, não tem. Aí tu gostou porque tu gosta do John Martin, o cara de asa. É, mas não é legal jogo. Ficar correndo merda de vaga. É porque não, o primeiro jogo ele tem um impacto, mano. Eu fico pensando isso daí, mas... Eu fiquei pensando assim, mas será que é melhor o cara jogar o 2 primeiro e depois jogar o 1? Ou é jogar o 1 primeiro e depois jogar o 2? Não, pra mim é do jeito que foi feito, não tem como. Porque mas, a história, é... as duas histórias se completam, né, mano? A história dele e do John pra também. Pra mim, que não joguei o 1, fica óbvio, que é melhor você jogar primeiro o 1 do que o 2. Porque pra mim o final do 2 foi um lixo, foi um saco. Eu quase não terminei, sinceramente, tava muito chato, muito. Tipo assim, no nível que eu não tava mais aguentando jogar. De tão ruim que tava o final. E eu achei extremamente foda o jogo. Extremamente foda. Mas esse final especificamente, quando chega nessa parte, meu irmão, o jogo fica horrível. É chato para um caralho, mano. Quando ele tá na fazendinha lá daquele cara, o John tá trabalhando, tentando reconstruir a vida. Não, quando o John tá colhendo merda. Ele só fica colhendo merda. Aí vai colher merda de vaca, aí não sei o quê, tem que limpar não sei o quê. Ali é meio chato mesmo, é meio lento ali. Só que depois que ele sai, mano, e ele vai construir a casa, ele vai construir na fazenda do o John, né? O John, Charlie e o tio vão construir na casa deles, mano. É doido ali, foi emocionante demais pra mim, mano. O cara vê toda a construção da casa e tal. Eu acho sensacional, mano, que a única coisa que o John sabia fazer na vida era matar e roubar. E o cara abrir mão de tudo isso pra mulher dele, mano. O cara fazia tudo aquilo que ele tava aprendendo a trabalhar e cuidar de rancho, tudo pra alegrar a mulher dele, aquilo lindo demais, mano. Eu não quero pegar um jogo e passar 3 horas colhendo merda. The Sims, nem fazer só que de fazenda, né? Não, nem The Sims. Nem The Sims. Desse jogo, o cara vai trabalhar, mano. O cara fica colhendo merda, mano. Isso aí é pra mostrar ali que o trabalho é ruim, mano. É uma das mensagens do jogo. Uma das mensagens do jogo. A parte da missão do circo ali. Ele é putaria demais. A missão do circo é irada, mano. Mas é a melhor missão secundária do jogo, mano. É muito bem bolada, mano. Loucura, mano. O cara chega assim. Pá, a gente tem um tigre, uma zebra e um leão aqui. Aí o cara vai atrás da zebra. A porra da zebra é um cavalo pintado de preto, assim. Suas listras. É o jumento. Aí o tigre. O tigre é um cachorro pintado de amarelo. Umas listras. Umas listras pretas. O cara, égua, mas já é isso. Aí vem o leão, né? E agora o leão, bichão? Quer que vai ser o leão aí? O cara pensa que vai ser um bicho muito louco, né? Um leão de verdade, mano. Que Eita, aí, meu irmão. Aí o cara fica... Porra, você não... Por que você não me contou que era um leão, velho? Eu te disse que era um leão! Caralho, é um leão de verdade, mano. Nada, só massa. Meu, tô batendo no fone aqui. No microfone. É isso. Tá tipo uma rádio antiga mesmo. Pra mim tá HD, vocês estão falando bosta, calma aí. As nossas pra ti que tá HD, mas a tua. É o PS4, Dani. É isso, mano. Caralho. Que Maria, mano. Tá bem pertinho de ir pro espaço, viu, teu PS4. Eita, menino. Tu viu, tipo... É tipo um barulho de avião, né? Peraí. Melhorou? Agora tu desligou, né, o PS4. Não, foi longe dele, valeu. Agora melhorou. É isso. Ah, o PS4 faz muito barulho mesmo, de vocês não faz não, é silencioso. Não, nem perto disso aí, mano. Nem meu computador faz barulho todo, mano. Hasta la vista, baby.